pra ser nossa. Aquela lua, aquele céu azul, quem sabe nem era pra ser nós. E sei lá, quem saberia o que seria de nós dois, sem nós dois. A nave, o cais e mais nossas vidas, a nossa escola deste lar, o trago amargo dessa bebida. E depois, quem saberia o que seria de nós dois, sem nós dois. Neve esfria, eu sem ninguém. Ah, you never say goodbye again. Se já não tens lá, eu posso te dar o céu. Te dou o luar. When you come back home, I never be alone anymore. Sabe, nem era pra ser nossa. Aquela lua, aquele céu azul, quem sabe nem era pra ser nós. E sei lá, quem saberia o que seria de nós dois, sem nós dois. A nave, o cais e mais nossas vidas, a nossa escola deste lar, o trago amargo dessa bebida. E depois, quem saberia o que seria de nós dois, sem nós dois. Neves fria, eu sem ninguém. Ah, you never say goodbye a alguém. Se já não tens lá, eu posso te dar o céu. Te dou o luar. When you come back home, I never be alone anymore. Se já não tens lá, eu posso te dar o céu. Se já não tens lá, eu posso te dar o ar. Eu posso te dar o céu.